Criança não sou, adulto tão pouco. Sou escudeiro e podes confiar em mim. Sempre alerta, quando quiser estou aqui. Construí, transformei, voltar a agir. Já aprendi, já vivi outro rumo, novo mar. Fui feliz, vou para casa, vou sonhar. Somos pioneiros, nossa cor é o azul. Na minha e na tua equipa, é fixe olhar o sol. Olha o sol.